Meus irmãos, que cuidado devemos ter com as palavras que saem do nosso ser. Um pequeno fogo pode incendiar, e a língua em suas chamas pode maltratar. Bendizemos a Deus e amaldiçoamos, feitos à sua imagem, porque assim agimos. Ó Senhor, ensina-me a falar, que a minha boca só saiba adorar, que as bênçãos fluam de meu coração e a sabedoria seja minha canção. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Não há lugar para a inveja e o mal. Na paz do Senhor eu sou essencial. Que eu produza frutos de amor e verdade, e que em cada palavra haja fraternidade. Oh Senhor, ensina-me a falar, que a minha boca só saiba adorar, que as bênçãos fluam de meu coração e a sabedoria seja minha canção. Que a fonte em mim jorre água doce, e que o amor transborde. Nunca se impose em mansidão. Quero viver com as palavras do céu. Eu quero proceder. Ó Senhor, ensina-me a falar, que a minha boca só saiba adorar, que as bênçãos fluam de meu coração e a sabedoria seja minha canção. Ensina-me a falar, que a minha boca só saiba adorar, que as bênçãos fluam de meu coração e a sabedoria seja minha canção. Português e Worship.